E que o Senhor, nessa noite, aumente o conhecimento que a gente já tem dele. Você quer conhecer mais a Deus? Amém? E não é só conhecer com a cabeça, com a razão, mas é conhecê-lo por experiência, por fatos que vão acontecendo na nossa vida, e você poderá dizer, isso aí foi Deus quem fez. Você trabalha, você ora, você age, você se vira, mas em tudo você pode reconhecer, é Deus na minha vida. Amém? Vamos abrir a palavra, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade da Grécia antiga. Essa cidade existe lá até hoje, claro, modernamente, né? Mas ela existe ainda. E o apóstolo enviou duas cartas para os irmãos que se reuniam na igreja daquela cidade. E aqui ele diz algo importante no capítulo 4. Eu convido você ali, 2 Coríntios 4, versículo 3, em diante. Lá mais para o final do seu Novo Testamento, você vai achar. Veja ali algo que diz assim, capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual, Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu ou brilhou em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus. E onde é que nós vimos essa glória de Deus? Na face de Cristo. Amém? Você já deve ter se perguntado algumas vezes, por que que você fala de Jesus? Por que que você até lê a Bíblia e ora com alguém, e esse alguém não aceita o que você disse? Você já passou por isso? Você já se perguntou, por que, Senhor, essa pessoa parece que não entra nada na cabeça dela? Não só parece, não entrou mesmo. Por que, Senhor, aquele coração é tão fechado, Deus? Não entrou mesmo, o coração está fechado. Veja o que o apóstolo está dizendo aqui. Se o nosso evangelho, se aquilo que ele está pregando, ainda está encoberto, a pessoa não entendeu nada. É para aquelas pessoas que estão se perdendo. E quem é que está se perdendo? Não é a pessoa que rejeita o que vem da parte de Deus? Essa pessoa está se perdendo. Você conhece alguém que está se perdendo? Ah, deve conhecer, ó. Alguém dentro da tua casa está se perdendo? Pode ser. Quem sabe amigos do trabalho estão se perdendo? É possível. Nós provavelmente conhecemos mais gente que está se perdendo do que está se salvando. Pode confirmar isso? É verdade ou não? Provavelmente tem muito mais que nós conhecemos. Pois o apóstolo diz que o evangelho então está encoberto. Por quê? Por que que a gente diz no popular, não cai a ficha? Aí tem uma coisa importante, verso 4. Nessas pessoas, o Deus deste século cegou o entendimento delas. Quem é o Deus deste século? Você viu que está em minúsculo ali? Na sua Bíblia? Quem é o Deus desse século? Satanás. Ele que bloqueia a mente das pessoas. Talvez você poderia dizer, pastor, no outro tempo, então, eu também estava completamente fechado para o evangelho. É verdade. Eu também tive um tempo da minha vida fechado para o evangelho. Não entendia, e se fosse entender com a razão, eu não queria. Você passou por alguma fase dessas também? Ou naquela fase, agora não, talvez mais tarde. Você percebia que o que Deus ensina é bom, mas a gente dizia, agora não, deixa eu aproveitar a vida. Pois, atrás desse agora não, ou mesmo não compreensão da palavra e não obediência da palavra, sabe quem estava? O Deus deste século. Quer dizer que o diabo diz aqui na palavra que ele coloca uma venda, ele fecha os olhos das pessoas. Ele não quer que a pessoa saia da escuridão. Vou usar uma palavra mais forte. Parece que o diabo quer que todo ser humano, homem e mulher, sejam como baratas. Que horas as baratas saem a passear? Não é quando tem luz. O diabo parece que quer nos manter na escuridão. Parece não, quer. Que a gente seja como baratas, que ele pisa em cima, humilha, ofende, quebra nós. Pois o apóstolo está dizendo, não, pegar essa linguagem, não sermos como baratas. Você já assistiu algum daqueles documentários que no fundo do mar, mas algo às vezes muito profundo, 5 mil metros, 7 mil metros, o mar tem lugares de até 12 mil metros de profundidade. Lá no fundo é escuridão absoluta, não tem luz nenhuma. Você já viu algum documentário sobre isso? Quem já viu? Que cor são esses animais? Que vivem lá na escuridão, que nunca viram luz. Vamos dizer, não são de cor nenhuma. São esbranquiçado, feio, horrível. Vocês já viram isso aí? Eles não têm cor, não têm beleza, não têm brilho. Por quê? Porque eles vivem na escuridão da profundidade do mar. Parece que o diabo quer nos manter, então, sempre em lugares escuros. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, a pessoa que se mantém no lugar escuro, ela está dominada pelo príncipe das trevas, por aquele que comanda a escuridão. É isso que o apóstolo fala a nós aqui. O objetivo, eu estou falando um pouco dessas questões, que o objetivo do diabo é que não brilhe a luz para nós. Se você acompanhou a leitura, veja de novo aí, pode observar aí. Olha, ele cega o entendimento, a nossa razão, a nossa capacidade de compreender as coisas de Deus, ele como que bloqueia. Verso 4 final diz, para quê? Para que ele faz isso? Para que não brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo. Para que nós não vejamos luz do céu nenhuma, mas não é luz agora, luz natural, é luz sobrenatural. Para que nós não entendamos nada, não queiramos nada daquilo que vem da parte do Senhor. E o Senhor Jesus diz ali, ele é a imagem de Cristo. Por exemplo, se você conhece Jesus pela fé, você tem uma experiência com o Senhor, a luz começa a brilhar dentro de ti. Fora disso, não há luz. Quando uma pessoa não crê no Senhor, ela não recebe, ela diz, isso aqui foi escrito por homens. Se alguém te disser, a Bíblia foi escrita por homens, sabe o que você vai dizer? Tem essa razão. Não foram anjos que escreveram, foram homens. Mas homens que viveram muito perto de Deus. A Bíblia tem em torno de 40 pessoas que escreveram. Num período de mais ou menos 1.500 anos, esses 40 homens viveram em diferentes fases, em diferentes épocas, perfazendo 1.500 anos. Não tem nem uma contradição na Bíblia. Não tem uma coisa, diz uma coisa numa ponta e outra diz outra. Nenhuma, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus direcionou todos esses homens, amém? É confiável. É muito confiável, plenamente confiável, o que Deus tem dito aqui na palavra dele. Então, se alguém vem, pega um pessoal aí mais estudado, de repente um universitário jovem, um professor universitário, e ele vem questionar você. Sabe que os escritos dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles, eles viveram mais ou menos 400, 500 antes de Cristo. O primeiro escrito deles que apareceu foi no ano 900 depois de Cristo. E que aí ninguém sabe se é deles. Os primeiros escritos que apareceram do Novo Testamento. A igreja começou a surgir. O Senhor Jesus foi morto e ressuscitado ali pelo ano 33. Os primeiros escritos, sabe quando foram? 20 anos depois. Então as pessoas, o que eu estou dizendo? Elas acreditam nos filósofos. E não acreditam na Escritura Sagrada. Se alguém escreve, digamos que nós vivemos agora, 2014. E alguém conviveu com você e de repente escreve um livro sobre você, sobre a sua vida, uma biografia. Paulo, pastor Paulo nasceu lá em tal lugar e cresceu ali, foi ali, trabalhou lá, papapá, e casou com a Tânia e tem os filhos e assim foi. Essa pessoa está habilitada para escrever sobre mim, por quê? Porque ela me conhece, não está? Os apóstolos estavam habilitados a escrever sobre o Senhor, porque viveram com o Senhor. É confiável ou não é? Você está percebendo? E aí o mundo diz, os filósofos são bons. Tudo bem, teve coisa boa deles, outras têm que filtrar. Mas os escritos deles demoraram muito, muito, mais ou menos 1.400 anos para aparecer. O que os nossos escritos apareceram em 20 anos. O que você acha disso? O pessoal vai para a universidade, questiona a Bíblia, mas não questiona o filósofo. Vocês estão, captaram o que eu quero dizer? Quer dizer que a pessoa acredita em algo que é possível que seja. Mas aqui é plenamente certo que é. Amém? Pois aqui, esse é o engano. O diabo fica ali enganando as pessoas. E o sinal de a pessoa que está na escuridão, um sinal é que ela não crê. Ela não aceita. E ela reluta e ela teima conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não tente também enfiar o evangelho goela abaixo de uma pessoa, não é possível fazer isso. Eu acho que todos já tentamos, você já tentou ou não? Evangelizar alguém e esse alguém não compreendia o evangelho, não compreendia e você, por amar aquela pessoa, querendo que ela seja salva, você forçou a barra. Muitas vezes pioramos a situação. Sabe como é que o evangelho entra? Como é que entrou em você a palavra de Deus? Alguém te pressionou? Provavelmente alguém estava orando por você, por mim. E deu aquele clique, acendeu a luz. Esse clique eu estou chamando de revelação. Você teve uma experiência pessoal de se converter e algo parece que acendeu a luz lá dentro. Não tem outro jeito de conhecer o Senhor Jesus. Uma pessoa pode ler a Bíblia de ponta a ponta, saber versículos de cor, pode estar todo dia na igreja, pode cantar todos os hinos, e ela ainda não tem entendido e não ter tido uma experiência pessoal com o Senhor. Você já teve a sua experiência pessoal com o Senhor? Quem já teve? Pode dizer, amém, eu já tive. Graças a Deus. Amém, irmãos? Você precisa disso e pode ajudar muitos outros. E o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo, o meu problema não está na minha pregação. O problema que ele estava enfrentando era os ouvintes de um coração obstinado, fechado. É isso que o apóstolo está dizendo. E que atrás daquela rejeição, havia uma obra do diabo, o príncipe deste mundo, o Deus deste século, não permitia que as pessoas entendessem e fizessem a vontade de Deus. Agora, o que o diabo usa para cegar uma pessoa? Vamos lá, vamos pensar um pouco. O que o diabo usa para cegar uma pessoa? Vamos dar um exemplo. Se você se criou numa família em que não conheciam a Deus nos termos da Bíblia, de repente, até era uma tradição religiosa, até podia ser uma tradição cristã, da igreja A, B ou C, ou você se criou numa religião avessa a Deus, que não gosta de Deus e até se relaciona com demônios. Bom, então você acreditava fielmente naquilo. E aí você um dia, alguém lhe fala sobre a vontade de Deus, o que Deus tem para a sua vida, e você diz, não, eu não aceito. A tradição dos meus pais, a religião na qual me criei, essa é a que eu aceito. Ainda que seja contrária à Bíblia. Então, o diabo usa uma tradição familiar, uma tradição religiosa de família, para cegar, para endurecer o coração da pessoa. Compreenderam isso, meus irmãos? É ou não é verdade? Quantos de nós lutamos contra Deus, dizendo, não, mas a religião dos meus pais, a religião dos meus avós. A gente estava muito preocupado, digamos, em honrar, nesse caso, a tradição familiar, desonrando a Deus. Outra coisa que o diabo pode usar para cegar e para manter uma pessoa na incredulidade: a ignorância. Tem gente que diz assim, ó, eu não conheço nada da Bíblia e não quero conhecer, porque eu prefiro morrer ignorante. Então Deus vai ter pena de mim, afinal eu sou ignorante. Não, se esse é o pensamento, de novo, uma venda nos olhos. Assim como uma tradição familiar errada é uma venda. Também outra coisa que venda os nossos olhos, por exemplo, um preconceito. Agora eu quero usar a palavra preconceito no sentido certo, não no que está se usando aí. Ah, eu nasci na igreja tal e não troco. Ou a nossa família lia o livro religioso tal, eu não vou citar os nomes aqui, mas tem um monte de livro religioso aí que não é a Bíblia, tá? E nós nos criamos naquela doutrina X e não abrimos mão. Então ela tem um preconceito. Ou diz, não, o pessoal crente é tudo maluco. Os crentes são isso, são aquilo outro. Ela tem preconceitos. E aí o maligno, o diabo usa isso para manter o coração da pessoa fechado para a verdade. Você viu os versículos, os três versículos que foram abertos o culto? Jesus tinha curado um homem cego. E o pessoal religioso que estava lá assistindo aquele momento, e eles estavam dizendo, mas tu não podia ter feito isso. E aí disseram para Jesus isso. E disseram, olha, para o cego, quem é que te curou? E o cego inicialmente diz, eu não sei. Um homem que estava por aí, e ele passou lodo nos meus olhos, e me mandou me lavar num tanque, e eu estou vendo. Mais tarde, o ex-cego sabia, ficou sabendo que era Jesus. E aí o Jesus disse para aquelas pessoas que eram cheias de tradição religiosa, olha, vocês é que são cegos. Está nos chamando de cego. E eles tinham dito antes, nós somos filhos de Abraão. Eles estavam dizendo, nós temos a fé verdadeira. Na verdade, eles não tinham a fé verdadeira. Eles tinham uma tradição de religião. Eles estavam agarrados a uma história e não a Deus. Você já pensou que às vezes nós podemos estar agarrados em algo que é frágil e não nos salva? Já pensou nisso? Então você, cuidado com a questão também da ignorância, da tradição, para não se manter ali, não, eu não quero saber de nada, prefiro morrer ignorante. Deixa eu te perguntar uma coisa, você sabe? Que tem pessoas que têm medo de fazer um exame. Vai no médico, um exame que seja de rotina, e o doutor, de repente, oh, tem uma coisinha aqui, vamos fazer um exame. Um exame bem apurado. Vamos fazer qual é o melhor aí, que tem uma tomografia. Não, doutor, eu não faço tomografia. Eu tenho medo de descobrir uma coisa ruim. Eles não dizem a palavra câncer, né? Eles dizem uma coisa ruim. Vem cá, a tua ignorância vai te curar? Se você tiver um câncer, a ignorância cura? Não. Você só vai morrer mais rápido ainda. Assim é a questão da fé. Ah, mas eu tenho medo de descobrir a verdade. Descubra a verdade. Assuma a verdade. Mesma coisa, se tem uma doença, quanto antes enfrentá-la, melhor. Quanto mais tempo passa, mais enraizado está o problema. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você percebe, mesmo durante uma palavra de Deus aqui no culto, ou você lendo a sua Bíblia, você percebe um defeito em si, arrume logo isso. Tudo que nós não arrumarmos, que tem que ser arrumado na nossa vida, se não arrumarmos em termos de saúde, por exemplo, se você não arrumar a sua saúde, você vai morrer mais cedo. Não vai? Espiritualmente, se tem alguma coisa a consertar, conserte logo. Se na sua casa tem uma telha quebrada, já fez uns 3 aniversários, cada ano a tua esposa vem pedindo, você não arruma, já teve 3 bolos, ou 3 tortas, já teve lá, né? Ah, mas é só uma goteirinha e agora esse verãozão chove tão pouco. Se você deixar... Um ano é uma goteirinha, depois já começa a estragar outras partes do telhado, depois, se tiver forro na sua casa, e se não tiver forro lá na laje, vai dar uma infiltração, e de repente ofende o sistema elétrico, e com muito tempo uma água ali mesmo na laje vai começar a corroer os ferros. Você vai arrumar ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Assim a nossa vida espiritual tem algo a fazer, faça logo. Porque veja, o diabo sempre diz, não, vai empurrando, vai adiante. Essa é outra arma para manter-nos na cegueira. De a gente ficar protelando. Depois eu faço, depois eu tomo atitude. Ou aquele pensamento, Deus é tão bom que Deus tolera tudo. Não. O que tens que arrumar, faça logo, não fique nas trevas. Deixa eu te dizer de novo, nós não fomos criados para sermos baratas. Amém, meus irmãos? Não fomos criados para viver no escuro, nós fomos criados para viver na luz. O evangelho tem um brilho. Diz aqui que o diabo não quer que o evangelho brilhe em nós. Qual é o brilho do evangelho? O grande brilho do evangelho é que Deus deu o seu filho por cada um de nós, para nos livrar das tradições de família errado, dos comportamentos errados, da fé errada, da ignorância, do medo, dos nossos pecados. Esse é o brilho do evangelho, e o maligno não quer que isso venha brilhar em nós. Tu acredita nisso? Ele não quer. Mas o Senhor quer. E o Senhor pagou tão caro para que esse brilho viesse sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Há um brilho lindo. E, portanto, se você vê aqui no capítulo 3 agora, pertinho ali de onde nós lemos, no 3:18, olha o que diz no 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, ó, tirou a venda dos olhos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, o brilho do Senhor, somos transformados de brilho em brilho, na sua própria imagem, como sendo a ação do Espírito Santo. O maligno quer nos manter na escuridão, ou como aqueles animais, aqueles peixes do profundo do mar, sem cor. Nós não fomos criados, agora me entendam, para viver sem cor. Nós não fomos criados para viver sem luz. Nada se cria aqui no nosso, vamos dizer, no nosso mundo natural sem luz. Não seríamos nós a mais bela parte da criação que somos nós, seres humanos. Não seríamos nós a viver sem luz, mas agora a luz do Senhor. Você sabia que aqui no Rio Grande do Sul, 90 a 95% dos gaúchos, portanto nós, temos uma deficiência em vitamina D, D de dado, D. Sabia ou não? Provavelmente, se você for no médico agora, ou ainda em fevereiro, você não vai ter problema. Provavelmente, porque muitos de nós agora estamos pegando sol. Vitamina D é fixada em nós pelo sol. E nós temos muito tempo frio. Nós vivemos muito dentro de casa, aqui na nossa região. Às vezes vivemos o quê? 6 a 8 meses dentro de casa. Então nós temos uma deficiência de vitamina D. Falta de luz solar. Os bebezinhos, quem tem aí filho pequeno, ou você que vai ter, tem que levar seu bebê a pegar sol à primeira hora da manhã, não em solão quente, para fixar nele a vitamina D. Nós adultos precisamos ir ao sol. Claro, moderadamente, para o sol, coloca vitamina D em nós. Provavelmente, se você for num médico e pedir, doutor, faça um exame para ver como está minha vitamina D. Se você for em julho, agosto, está lá embaixo a tua vitamina D. Pois, quando nós nos expomos, eu estou falando isso, porque quando nós nos expomos à luz do nosso Senhor, ao brilho de Jesus, à vida dele em nós, você tem tudo que um ser humano precisa ter. Amém? Te exponha. Disponha ao Senhor, disponha à luz do Senhor. E se alguma coisa quer te bloquear, luta contra isso. Se você observar aí no versículo 4, capítulo 4, versículo 5, 6, veja aí, capítulo 4, versículo 6. Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Sabe o que o apóstolo está se referindo? Quando Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, como é que estava o mundo? Na escuridão. Lá na primeira página da Bíblia diz que o mundo que existia era tudo escuro. E a primeira palavra que Deus disse, quando ele disse algo, começou a criar o que foi? Haja luz. O mundo natural, a primeira coisa, haja luz. Quando Jesus veio ao mundo, qual foi o grande intento, o grande esforço do diabo? Qual foi o grande, quando Maria estava grávida? Quase que o diabo enganou José. José era o noivo de Maria. Não era o marido ainda, era só noivo. E agora a noiva aparece grávida. Ele pensou, ele era um homem de bem. Ele não queria, apesar de suspeitar que poderia ter problemas, ele não queria o mal dela. E ele disse, vou abandoná-la secretamente, porque eu não quero difamar essa moça. E se uma moça aparecesse grávida naquele tempo, a pena era morte a pedradas. E aí José estava dormindo uma noite. E o Espírito de Deus veio e disse para ele, não deixe ela. O que há nela é obra do Espírito Santo. Lembra? Quase que o diabo engana um bom homem de Deus. Passou aquele momento. Quem é que o diabo usou para querer apagar a luz, que estava vindo a luz ao mundo? A luz era Jesus. Não levantou um rei maligno? Um homem mau, Herodes? Esse Herodes era tão ruim que matou a esposa dele que estava grávida. A mulher dele se chamava Mariana. Deu um chute na barriga dela, matou ela e o bebê. Para ele matar o filho de Maria não era problema nenhum, quem já tinha matado o próprio filho. Vocês entenderam a maldade desse homem? Mas veja, o diabo usou aquela autoridade para tentar matar Jesus. E aí de novo o Senhor disse para José, foge. Você, a mãe e a criança vão para o Egito. Depois que aquele homem mau morreu, o Senhor disse, agora pode voltar, agora está seguro. Você está vendo? Sempre o diabo quer apagar a luz. Casualmente hoje quis apagar a luz também. Quis não. Apagou por um momento. Eu já sabia o que eu ia falar e ele sabia também. Mas a luz está aí, a luz natural e a sobrenatural. Amém, irmãos? Pois esse é o intento do maligno, como ele não conseguiu impedir que a luz do Senhor viesse até nós. Então ele quer impedir que a luz do Senhor venha no nosso coração. Você tem coragem para dizer, diabo, em mim tu não vai apagar a luz? Tem coragem para dizer isso? Eu não te permito, eu te mando embora da minha vida. Às vezes o diabo manda pessoas querer apagar a luz em você. Ah, agora você é crente? Agora você lê a Bíblia? Sim, eu sou, eu leio a Bíblia. Agora tu é de Jesus? Agora tu está lá na igreja? E está dando dízimo para aquele pastor? Ei, meus irmãos, o diabo quer mexer nas tuas finanças, quer mexer na tua questão de família, casal, quer mexer nos teus filhos? Luta, não deixa ele apagar a luz. Porque a palavra de Deus diz claramente, olha aqui, ó, que Deus disse, das trevas veio a luz. Ele mesmo resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. E nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo, diz aqui na palavra de Deus. Luta, luta, luta, luta. Jovens, lutem para que ninguém apague a luz que o Senhor já clicou na tua vida. Tu pode e tu deves preservar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Pode ou não pode? Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes um jovem, uma pessoa mais velha solteira, uma pessoa viúva, às vezes começa um relacionamento com outra pessoa que não conhece Deus. E aí o diabo vai tentar usar outra pessoa para apagar a luz que o Senhor já lançou no teu coração. Não corra esse risco. Ah, mas pastor, ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha. E a tua salvação? E a tua salvação? Ou você vai fazer algo que Deus reprova? Aí fora, na sociedade, ou no teu trabalho, algo que é reprovável. Não corra esse risco de maneira alguma. Ah, eu não quero ler a Bíblia mais. Não, você pode e deve ler a Bíblia. Quanto mais ler, mais obedecer, mais a luz do Senhor estará na sua vida. Veja de novo, vou ler agora. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Você já se converteu? Pode balançar a cabeça. E se você não se converteu, não tem vergonha. Você vai me converter hoje. Já se converteu? Já entregou a vida para Jesus? Pode balançar a cabeça. Eu faz 33 anos que entreguei minha vida para Jesus. Hoje de manhã eu fui lá no cemitério para nós sepultarmos uma irmã de fé que morreu com 72 anos. Morreu no Senhor, morreu no Evangelho. Na família toda dela, só ela é cristã. Era. Agora está na glória. Só ela. Ninguém apagou a luz, ela segurou. Porque Deus plantou algo no coração dela. Aí eu disse aos filhos dela, que estavam ali, pessoas que eu conheço há anos. Eu disse, olha, hoje nós estamos sepultando a mãe de vocês. Claro que tem dor, tem luto. Mas eu quero dizer, tem um consolo. E uma esperança segura, que ela já está no Senhor. Eu podia dizer, porque eu conhecia ela. Muitos aqui conheciam ela, né? Mas eu não podia dizer a respeito de outros que estavam ali. Uns que eu conhecia, porque ainda estão fechados para o Evangelho. Ainda estão, aí pode dizer, o diabo ainda está vendando os olhos deles. Mas quando a pessoa se entrega para o Senhor, quando a pessoa anda com o Senhor, a venda é tirada, e ela passa a ver, ela passa a ver. Veja o que eu disse, o diabo não conseguiu apagar, quando Deus enviou a luz, o filho dele, a luz do mundo. Mas ele tenta agora, porque o diabo não consegue nada contra Deus. Mas ele consegue às vezes contra as criaturas de Deus, o diabo às vezes consegue. E nós estamos entre as criaturas, então lute contra o diabo. Hoje a pregação era essa, irmãos, de nós preservar aquilo que Deus já nos deu. Não permita, não corra risco em apagar a sua fé. E se você ainda não acendeu a fé, então te convido hoje à noite, entrega a tua vida para o Senhor. Entrega mesmo. Ah, mas pastor, eu tenho medo. Medo tu tem que estar sem entregar a vida ao Senhor. Aí tem que ter medo. Mas pastor, tem risco. Qual o risco? E nas mãos do Senhor existe algum risco? Risco existe sem o Senhor. Outro dia eu perguntei para uma pessoa que estava dura ao Evangelho e até escrevi num dos devocionais num dia aí. Qual foi o mal que o Senhor te fez? Para você não gostar dele, para você se fechar para ele. Qual foi o mal que ele te fez? E a resposta foi? Nenhum. Tem algum motivo para uma pessoa rejeitar o amor de Deus? Tem algum motivo? Um, pelo menos? Um só? Não. Então, quando uma pessoa rejeita, no fundo, há uma obra do diabo naquela pessoa. E obra do diabo, nós não destruímos a força. Nós destruímos com oração, com jejum, mesmo em favor de outras pessoas. E até em favor de nós próprios. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos preservar nossa fé? Vamos preservar nossa fé? Feche os seus olhos. Vamos orar agora, se você percebe que o diabo está querendo apagar a luz na tua vida. Vamos lutar contra ele? Mas eu quero que você enfrente o mesmo. Mas pastor, eu tenho medo. Mas que medo é esse? O povo da igreja é o povo da fé, jamais o do medo. Vamos lá, vamos orar. Deus amado, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos pela tua palavra. E nós vimos claramente que há uma luta, o maligno não querendo que a gente te conheça, não querendo que a gente cresça nos teus caminhos, mas nós te rejeitamos, diabo. Sai do nosso caminho, pode dizer, sai do meu caminho, diabo. Sai dos meus filhos, se você percebe que há uma luta contra os teus filhos, sai do caminho dos meus filhos, sai do coração dos meus filhos. Se você percebe no esposo, na esposa, pode dizer agora mesmo, maligno, te retira, eu te dou uma ordem, fora do meu marido, fora da minha esposa, em nome de Jesus. Também na sua área financeira. Na sua área profissional, ore agora, se você percebe que a coisa não vai, luta contra isso agora, sai diabo, sai para que o Senhor quer me abençoar com prosperidade, e tu está no meu caminho, fora, em nome de Jesus. Agora eu te dou uma ordem também, diabo, se tu te levanta contra mim, tu te levanta para cair, no nome do Senhor. Rejeita a tentação, meu irmão, minha irmã. Diz, eu não aceito a tentação. Eu tenho algo muito melhor da parte do meu Deus do que uma oferta do diabo fora do meu caminho também, no nome de Jesus. Eu não aceito nenhuma pontinha de incredulidade no meu coração. Você pode dizer, eu não aceito a incredulidade. Eu não aceito o medo, eu não aceito a ignorância, e eu não aceito também algum tipo de preconceito com a obra de Deus. E eu rejeito uma tradição familiar que seja ofensa ao Senhor meu Deus. Eu rejeito qualquer tipo de fé que tenha recebido na minha casa, que tenha recebido dos meus pais ou avós, uma fé que seja contrária à Bíblia, eu rejeito. Você rejeita isso? Rejeita, meu irmão, rejeita, minha irmã. No nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor não nos chamou para viver no escuro, aleluia, pode dar uma glória a Deus, aleluia, Senhor, nós não somos baratas para andar no escuro, não somos bandidos, não somos ladrões que vivem fazendo as coisas ocultas, mas nós somos o povo da luz, aleluia, o povo que não precisa se envergonhar do seu Deus. O evangelho que brilhou em nós, o evangelho do teu amor. Nós vimos, ó Deus, que o maligno tentou apagar, até na vida de Jesus. Tentou eliminar Jesus, mas não venceu. Depois o tentou, quando adulto, mas não venceu, aleluia. Obrigado, Senhor. Ajuda que o evangelho vai resplandecendo cada vez mais. O brilho do Senhor em nós. Você quer pedir isso? O teu brilho em mim, Senhor. A tua vida em mim, Senhor, pode pedir, é isso que Deus quer dar para nós. Aleluia, Senhor, glória a teu nome. Agora, se você nunca entregou a vida para Jesus, faça isso agora. Mas pastor, não tem mais. Mas eu vou ser rejeitado. Não te preocupa, Deus vai cuidar de ti. Entrega a tua vida para o Senhor. Quer você já esteja muitas vezes aqui na igreja, quer ter chegado hoje a primeira vez, entrega, Jesus, eu me entrego. Eu quero te conhecer, eu quero aprender de ti, eu quero te amar de todo o meu coração. Isso que o pastor falou hoje à noite, eu quero o clique, a luz, chega de escuridão, chega de medo, chega de tormento. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Nós te louvamos, porque Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Glória a teu nome, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Chame por esse nome, chame por esse nome. Pai da eternidade, celeiro, Deus forte, Pai da eternidade. Bendito seu nome, que maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Bendito Deixa eu orar por você ainda. Se em algum momento desta palavra hoje à noite, Deus falou contigo particularmente, nessa pregação de uns 40 minutos, em algum momento você disse: isso é para mim. E você realmente entendeu que Deus estava falando contigo. Independente do que foi, e você disse: eu quero orar mais por isso. Eu quero orar. Eu sei que a gente todos vem, todos nós viemos de uma família. E provavelmente a grande maioria de nós não era de uma família cristã. Aprendemos coisas dos nossos pais ou avós, coisas boas, mas outras coisas são contrárias ao Evangelho. E tivemos que renunciar, ou teremos que renunciar a isso. Renuncie. Talvez outros de nós: pastor, eu não conheço nada, quando leio a Bíblia eu não entendo. Então vamos pedir para clarear isso no seu coração. Ou quando eu vou ler a Bíblia me dá sono, me dá preguiça, e eu vou orar, não consigo orar. Tem alguma coisa espiritual atrapalhando. Lute contra isso. Lute contra isso. Lembra o que eu disse? Não deixe o maligno apagar a luz. Não deixe. Não deixe. A única pessoa que pode cuidar da sua fé é você mesmo. Outros até podem orar por você, mas você tem que cuidar da sua fé. Amém, irmãos? Se em alguma coisa você se enquadrou, você disse: eu vou tomar uma decisão. Então diga para Deus qual a decisão que você vai tomar. Porque só ouvir sem se posicionar não adianta. Tem que ouvir e obedecer. Fala com Deus por um momento. Qual a decisão ao final dessa palavra que você vai tomar? Qual a decisão? É você e Deus, eu nem vou te perguntar, não preciso. Ou que você já tomou. Qual a decisão? Diariamente fortalecer a sua fé? Linda decisão. Diariamente ler a sua Bíblia? Muito bem, diariamente orar, congregar sempre, é isto aí, obedecer, renunciar a tudo que é tipo de erro, é isto aí. Nós lemos num dos versículos, que a glória do Senhor, o brilho do Senhor, vai brilhando em nós, de brilho em brilho, de glória em glória. Até nós nos tornarmos a imagem de Jesus. Esse é o plano do Senhor, que você seja a imagem de Jesus. É uma caminhada, né, irmãos? É uma caminhada. Mas vamos sempre. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma longa maratona. Você quando vê os atletas, Olimpíadas, tem aqueles homens super velozes, mulheres, já estão fazendo em menos de 10 segundos. 100 metros. É muita coisa, né? Mas se eles vão fazer uma maratona, eles não aguentam. Maratonistas são outros. É outro tipo de pessoa. Eu não estou te convidando para a corrida de 100 metros. Como disse o apóstolo lá nos Hebreus. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Tá? Vamos sempre. Alguém podia dizer devagar e sempre. Tá bom, vamos lá. Vamos sempre. Porque tem gente que dá um pique. Daqui a 2 meses já é ex-crente. Né? Já abandonou a fé. Não adiantou nada. Você tomou uma decisão hoje? Tomou? Com certeza já. Uma só, não precisa. Ah, eu tenho muitas. Hoje uma, amanhã outra. E assim vai indo. Tome. Firmou isso diante de Deus? Firmou? Firma isso. Se você tivesse que colocar um título na pregação de hoje, qual o título que você ia colocar? Uma pequena frase ali em cima. Pode dizer para a pessoa do lado aí. Depois de tudo que eu ouvi, o que que tu ia dizer? Um título, para ir embora com o título na cabeça. Cuida o interruptor. Podia ser o título da pregação, né? Para o diabo não vir e apagar a luz. Qual outro título que você ia botar na pregação? Pode botar título. Eu quase sempre boto um título na pregação. Botaram o título aí? Se eu fizer um concurso, o título mais brilhante vai ganhar um prêmio. Ah, todo mundo dá título, não é? Cuide do interruptor. Ali, aquilo que Deus acendeu, ninguém deve apagar. Ainda que existe muita gente, às vezes filhos do diabo, o próprio diabo querendo apagar, mas você luta. Você tem força para lutar, você sabia? Você tem o Senhor. Você tem o Senhor. Amém? Linda noite. Eu estou abençoadíssimo aqui, eu estou felicíssimo. Agora eu levo umas 3-4 horas para dormir. Porque fico aqui muito agitado, mas é assim mesmo. Vocês talvez vão dormir logo, a não ser que... Se o diabo está te incomodando, você vai ter que lutar um pouco ainda hoje de noite, né? Espanta ele da tua vida. Espanta ele. Uma vez perguntaram, já que eu estou falando, um minutinho só. Me perguntaram para um pastor, que até nós conhecemos ele pessoalmente. Perguntaram assim, ô pastor, crente fica endemoniado? Vocês querem saber a resposta, né? Estão loucos para saber. E ele usou uma figura para responder. Quem aqui conhece o fogão a lenha? Acho que todo mundo conhece, né? Aí o pastor disse assim, em chapa quente não pousa mosca. Crente fica endemoniado? Se você está andando com o Senhor, não fica não. Só crente frio, aí sim. Aí pousa mosca, entra barata lá no fogão, rato faz ninho, é tudo que é coisa ruim, não é? Não deixa a chapa, não deixa a chapa, comparando a sua vida espiritual, esfriar. É ou não é? Quem aqui é do tempo do fogão a lenha? Quando o fogão estava muito quente, o que acontecia com a chapa? Quem lembra aí? Fica vermelha, não ficava? Tem alguma mosca louca que ia pousar ali? Quando ela passar 1 metro de altura do fogão, já queima as asinhas. Sabe que o diabo vai querer vir incomodar um crente, pousar, entrar na vida dele? De maneira nenhuma. Mas tem que estar quente. Amém? A luz está acesa? A luz está acesa? Então mantenha ela acesa. Amém?